guardado por um anjo. Um anjo que me guarda com amor. Um anjo poderoso, muito forte. Me guarda, seja no lugar que for. Anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir. Um exército de anjos, com o seu general me guarda assim. Ser guardado é só a Jesus Cristo aceitar. Terás a guarda fiel de um anjo, também seu nome no céu estará.